queres ficar no Nordeste, serei o seu cabra da peste. Por você eu faço tudo só pra me amar. Banda de Five, Fabiano Tailandense Produções. Deus, como eu quero essa mulher pra mim. Com ela vou até o fim. Essas nordestinas sabem conquistar. Me apaixonei só em jogar. Quando eu quero algo vou além. Não me interessa a ninguém. Só ela me faz bem. Se queres viajar, já não vou deixar. Ai, meu amor, quero estar contigo, seja como for. Se queres ficar no Nordeste, serei o seu cabra da peste. Por você eu faço tudo só pra me amar. Fabiano Tailandense Produções. Essas nordestinas sabem conquistar. Me apaixonei só em jogar. Quando eu quero algo vou além. Não me interessa a ninguém. Só ela me faz bem. Mas se queres viajar, já não vou deixar. Ai, meu amor, quero estar contigo, seja como for. Se queres ficar no Nordeste, serei o seu cabra da peste.